beneficiários do Bolsa Família e do BPC usarem os benefícios como garantias para empréstimos foi extinta pelo governo em março. A volta da possibilidade para os beneficiários do BPC foi vista com preocupação pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Manifesta uma preocupação. Os que têm direito ao benefício de prestação continuada estão sendo também seduzidos na sua dificuldade de vida para empréstimos, para o rentismo, para o sistema bancário, que pode ser um estrangulamento. No projeto original não tinha isso. Infelizmente foi introduzido. A gente alerta para esse perigo. O Partido Novo apresentou destaque para permitir que os beneficiários do Bolsa Família também pudessem usar o pagamento como garantia de empréstimos, mas isso foi rejeitado pelo plenário. O relator, deputado Dr. Francisco, foi contra a alteração, com a justificativa de que o beneficiário do BPC recebe um salário mínimo, o que não é o caso de quem recebe o Bolsa Família. Deputados de oposição criticaram o fim da possibilidade de consignado para quem recebe o Bolsa Família, como disse o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. O crédito consignado para esses beneficiários dava a eles a possibilidade de investir num pequeno negócio, de se tornarem financeiramente independentes, de não precisarem mais desse assistencialismo e poderem caminhar com as próprias pernas. Mas aí, essas pessoas se tornariam independentes justamente desses grilhões do PT e da esquerda. A medida provisória condiciona o recebimento do Bolsa Família à frequência escolar de 60% das aulas, no caso de crianças de 4 a 6 anos, e de 75% no caso de quem tem entre 6 e 18 incompletos. Outra exigência é a caderneta de vacinação atualizada. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, defendeu esses critérios. O governo coloca muito claramente que o combate à fome é uma prioridade, mas, ao mesmo tempo, coloca também critérios importantes para acenar para o Brasil o que é o conjunto de uma política social: a presença dessas crianças nas escolas e também a presença da vacina com as crianças que estão na escola. Outra emenda acatada pelo relator impede que as famílias de pessoas que recebem o BPC e o Seguro Defeso fiquem impedidas de receber o Bolsa Família. O relator também acrescentou ao texto trecho de uma medida provisória, também editada no início do ano, que trata do auxílio gás. A medida garante o pagamento bimestral do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. O valor corresponde a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos de gás, a ser definido pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite, a Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Povo de Deus, já está aberta a temporada para os retiros e encontros evangélicos no Hotel Pousada Guaxindiba. Ligue agora. 999-996985. Hotel Fazenda Guaxindiba, o preferido do povo de Deus. E atenção, ouvintes, para o novo número do WhatsApp da Difusora: 999-647789. Repetindo, o novo WhatsApp da Difusora: 999-647789. Mande a sua mensagem. Difusora, primeiro lugar em todo lugar. Difusora. Difusora. Vilagem do Sol, local nobre para você construir e morar hoje. Terrenos no lugar mais privilegiado desta cidade. Totalmente urbanizado e arborizado. O único no centro de São Francisco. E o melhor tá aí. Lotes, promoção a partir de R$ 1.000 por mês. Mais parcelas anuais ou semestrais. Últimos à venda. Vilagem do Sol. Vendedores no local. Ligue 998-11-2048. 997-46-7793. Ou 997-60-70. 90. E atenção, ouvintes, para o novo número do WhatsApp da Difusora: 999-647789. Repetindo, o novo WhatsApp da Difusora: 999-647789. Mande a sua mensagem. Difusora, primeiro lugar, em todo lugar. Difusora. Quem tem a confiança de milhares de produtores de cana, faz o que sabe, sabe o que faz. A Coagro é assim, é o produtor em primeiro lugar. Aí tá certo, aí tá bom. A Coagro está com tudo em cima para moer a sua cana hoje. A nossa atenção e carinho é igualmente para com todos os produtores de cana. Não fazemos discriminação. Somos parceiros para sempre. Coagro, quem bota cana uma vez, não larga. Paga a gente nunca mais. Produtor, põe a sua cana na Coagro e durma tranquilo. Aí, gente boa, segura essa promoção da Vemar Auto Center. Quatro pneus, 17565 R14, um alinhamento, quatro balanceamentos, quatro picos, 1.770 em seis vezes sem juros ou 1.590 à vista. Óleo 5W30 sintético, R$30. Óleo 15W40 semissintético, só R$25. Eu disse Vemar Auto Center, Estrada do Açúcar, 821, em Tonana, meu chapa. O comando é dele, Michelzinho Crespo, gente do coração, o amigo dos motoristas. Povo de Deus, já está aberta a temporada para os retiros e encontros evangélicos no Hotel Pousada Guaxindibe. Ligue agora. 999-996985. Hotel Fazenda Guaxindibe, o preferido do povo de Deus. E atenção, ouvintes, para o novo número do WhatsApp da Difusora: 999-647789. Repetindo, o novo WhatsApp da Difusora: 999-647789. Mande a sua mensagem. Difusora, primeiro lugar, em todo lugar. Nos momentos felizes da vida, ou até mesmo nos momentos mais tristes, aquele que a gente fica em apuros, em qualquer momento, 24 horas por dia, o plano de assistência familiar Boa Viagem está sempre ao seu lado. Mãos, braços e corações abertos para vocês. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Não existe nada igual. O nosso tratamento é igual para todos, mas sempre no nível superior. Para todos, o tempo todo. Estou falando Boa Viagem, plano de assistência familiar que a cidade tem para atender a toda a região. Em Campos, Rua Tenente Coronel Cardoso, 573. Telefone 2737-6027. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Difusora. Difusora. Identificação. ZYJ 470, Rádio Campos Difusora, 850N, a rádio do Norte Fluminense, 10.000 kW de potência, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Brasil. Reviver. Uma porta aberta está. A Voz da Libertação, com o programa da Fundação Reviver, Igreja Pentecostal, Deus e Amor, Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério, São Paulo. Fundador, missionário Davi Martins Miranda, presidente, irmã Ereni, aqui em Campos do Goitacazes, é na Rua Miguel Herédia, número 70, Lapa. Com o pastor Zedequias, né, nosso dirigente aqui em Campos do Goitacás. Amados ouvintes, né, você que estaria entrando, né, está aí nos ouvindo, talvez você estava ouvindo essa programação e você não tirou do ar, porque eu creio que Deus tem o melhor para você. Então eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus por você aí e eu aqui. Vamos orar a Deus. Senhor eterno Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que Tu está nos dando, meu Deus, por cada amados ouvinte, meu Deus da glória, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tua palavra diz, Tu tem o melhor desta terra, meu Deus, ó meu Pai bem-aventurado, aquele que espera no Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, diz a Tua palavra, eleva os olhos para o monte de onde virá o socorro, e o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E dai a vitória, Senhor. Está olhando e invocando o Teu nome, confiando no Senhor, em nome de Jesus. Entrando na Fundação Reviver. Como você está? Você está vivo ou está morto? Que é isso, irmão? Senão não estaria de pé. Não. Espiritualmente, Deus quer fazer uma obra com você. Então é necessário que há momentos. Às vezes a pessoa fala o problema com, né, com um colega, mas não fala com Deus. Mas a Bíblia diz, então, a porta do teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor em secreto, porque o Senhor tem uma intimidade com você. Ele quer que você entre em intimidade para com Ele, para que Ele possa resolver os teus problemas. Então vamos ouvir aí um louvor, né? Vou entrar com Catarine, porque Deus sabe a qual problema você está, a qual situação que você está. E só Ele para resolver nossos problemas, né? Estamos na campanha, né? Deus resolve os meus problemas. Ali na Miguel Herédia, número 70, na Lapa, a qual o culto pela manhã, 9 da manhã e às 7 horas da noite. Então, vou meditar nesse louvor e sente Deus aí falando com você. Separado estou para o teu louvor, consagrei minha vida em teu altar, justificado estou. Teu sangue me purificou. vestes não vou manchar. Vou guardar meu coração pra te adorar. Vou guardar o meu olhar pra te contemplar. Elevar meus pensamentos e te entronizar. Tu és santo e outro igual não há. Santidade gera intimidade. E eu quero ser íntimo de Deus, contemplá-lo face a face e prostrado o adorar. Santidade gera intimidade. E eu quero ser íntimo de Deus, contemplá-lo face a face e prostrado. Santidade pra não dar legalidade ao inimigo. Santidade para ver a face do Deus vivo. Santidade para ter contigo comunhão. Santidade pra viver tua unção. Santidade ao falar, ao erguer as minhas mãos. Santidade pra impactar minha geração. Os prodígios e as maravilhas do Senhor relatadas neste programa são prova evidente que a bênção de Deus está reservada para você na Igreja Deus é Amor. Santidade, né, amados ouvintes? Se encontra ali na MCU Music, aí na Igreja Pentecostal Deus e Amor, na Migarete número 70. Se você quiser esse CD, né, pode ali comprar, e temos o CD ali para que você possa ouvir, para que Deus venha trabalhar no seu lar. Sabemos, amados ouvintes, a Bíblia diz, né, muitos honram o Senhor pelos lábios, né? Mas a Bíblia diz, nós somos o Senhor, honrar o Senhor de todo o coração. E sabemos que é louvores espirituais, você compra ali na livraria e Deus, que Ele vai abençoar o teu lar, porque é a palavra, né? A palavra de Deus diz para nós queremos ter santidade, porque sem santificação ninguém verás a Deus. Neste mundo a qual nós estamos, aleluia, por mais, irmãos, que seja, né, difícil, mas é Deus que manda. E Deus, e a gente vê Deus, né? Quando nós santificamos a nossa vida. Então tá aí, Catarina, tem outros cederes também, outros louvores, né? Para abençoar a tua casa. E até você também crer que Deus vai fazer mover na tua vida, né? Amados ouvintes, já convidando também a todos vocês para estarem, né, ali na Miguel Herédia, no 70, na Lapa. Estamos com a campanha Deus Resolve os Meus Problemas. Porque, amados ouvintes, a gente vê, né, até mesmo em testemunho, quantas das vezes pessoas em situações, até mesmo difícil, talvez você aí do outro lado aí, está uma situação que ninguém pode resolver. Mas Deus, Ele entra com providência na tua causa. Às vezes, muitos estão confiando, né, em outras pessoas, falam assim, não, eu vou te ajudar. E na hora não ajuda. Mas o Senhor é aquele que Ele cumpre com a tua palavra. Hein? Você que está aí, né, ajudando até mesmo para, né, ter um culto na Deus e amor a cada dia da semana. Né? Tem segunda, temos ali com a doutrina, a segunda-feira pela manhã, pela noite, a terça-feira é oração, a quarta-feira campanha, né? Estão campanha com o pastor Adão, quarta-feira, daqui a pouco você pode estar indo para lá, que o culto ainda não acabou, dá para você pegar o culto ainda. Mas, irmã, não, pega um Uber aí ou vai de carro, dá tempo de você ir para a igreja. O culto acaba às 9 horas, dá tempo de você pegar a bênção ainda, vai correndo, né? E também às quinta-feira, isso, quinta-feira amanhã, é o culto da Fundação Reviver, às 9 da manhã, estamos ali, né? Estamos ali e Deus vai dar vitória, você coloca ali os seus problemas ali, estamos à mesa ali orando, as obreiras ali se juntam e oramos e Deus dá vitória. Amados ouvintes, para você aumentar a tua fé, né? Eu hoje estou aqui porque ouvi o programa da Fundação Reviver, ouvi a voz da libertação e ali através do testemunho eu estou na igreja hoje. Então talvez você vai encaixar os teus problemas que você está passando, você vai ver que tem solução. Então vamos ouvir o testemunho de bênção. Hora do testemunho. Preste atenção, pois Deus poderá mudar também a sua vida. O nome da senhora? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, conte a bênção. A bênção é do neto meu. A mãe dele, ele estava passando mal. Aí a mãe dele foi lá em casa e falou assim, o Davi está passando mal. Falei assim, mas você precisa levar aí no médico. Aí ela falou assim, vou ver se eu compro um remedinho, talvez ele melhore. E foi para casa. Aí eu continuei ele lavando a roupa, eu parei de lavar a roupa, estava lavando a roupa, eu parei de lavar a roupa. Falei, não tem animação mais não. Aí quando foi mais tarde, eu vim para a igreja. Cheguei aqui, aí falei com o senhor, pedi, né, pastor Ezequiel aqui, que orasse por ele. Aí o pastor orou, eu fui para casa, cheguei em casa, minha filha falou assim, mãe, o Eduardo não chegou em casa, que é meu filho, que ele é separado da mãe do meu neto. Aí eu falei assim, não chegou em casa? Ela falou, chegou não, só foi lá ver o Davi? Eu falei, eu não fui, eu fui para a igreja pedir oração. Mãe, então, não sei não, estou achando que o Davi talvez está até no hospital. Falei assim, então tá bom, eu vou descer e vou lá ver se ela está em casa. Cheguei lá, ela tinha ido para o pronto-socorro com o meu neto. Aí, cheguei lá, tinha ido para o pronto-socorro com o meu neto. Nisso eu topei com eles quem vinha. Em vinha, aí ela começou e falou assim, Lourdes, sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, o Davi, eles olharam ele, fizeram um exame lá, e o enfermeiro pegou e falou assim, ó, se ele não melhorar, nós vamos ter que levar ele para a Vitória. Aí ela ficou chorando, pedindo a Deus, porque eles falaram assim, ó, se ele não melhorar, porque ele está com coronavírus, então vão ter que levar ele para a Vitória. Aí ela pedindo a Deus, né, e eu também pedi a Deus aqui, graças a Deus. E graças a Deus não deu nada. E tinha uma mulher pedindo assim, vai dar coronavírus, falando que o meu neto ia dar coronavírus. Mas graças a Deus, o meu neto está bem, entendeu? E não deu nada. Eu agradeço a Deus e o pastor Ezequias, e a igreja que orou por ele. Que graças a Deus ele está bem, não deu nada. Meu neto. Não está sentindo mais nada. Não está sentindo mais nada. Através da oração, a senhora fazendo campanha, Jesus deu a vitória para o neto da senhora. Jesus deu vitória para o meu neto. O que a senhora diz para as pessoas que vão ouvir, está ouvindo o testemunho da senhora? Que as pessoas venham também no culto, todos os cultos que tem aqui, todas as campanhas, que eles também vão receber cura, receber bênção, do mesmo jeito que eu recebi para o meu neto. Isso é uma grande bênção que eu recebi. Só de ver o meu neto, entendeu? Que ele falou que o meu neto não tinha cura, que ia levar para a Vitória mesmo, né? E Deus curou ele. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que maravilha. A igreja se alegra, pode glorificar Jesus. Jesus é bom, meus irmãos. Qual o nome do senhor? Roberto Soares. Conte a bênção.